608, onda menor e voo. Salvador, 169 decolou. 1169, contato ao radar na decolagem, tudo mantendo de voo 360, via saída da El. Via da El, 360. Então, 3190, a planificação, via chegada a mar e décimo até o 070. Via chegada a mar e 070, seria uma autorizada. Negativo, então 3190, não autorizado, mantenha o curso da chegada. Então, 3297, chame agora o centro Recife, na frequência, no 251, alterna 1395. Rádio do Lobo para passear, prossiga. Controle Salvador, Juliette, Charlie do Lobo, agora no Travesse Coral da Barra. Juliette, Charlie Zulu, mantenha mil pés, revisa o visual, informa o trato do Foxtrot Mike Victor, próximo a Veracruz, também a mil pés. O seu frequência livre, 12345 para a coordenação local. Quem é de 12345, coordenação local, Juliette Charles Zulu. Tá bom, meu, vai para o corredor. Foxtrot Mike Victor, mantenha-se em Rex Visual, no 1510, ajuste de altímetro no 0.0. Autorizado corredor Caixa Pegos, Veracruz, após Interlagos. Informa ingressando no corredor Interlagos. Informa o tráfego agora na posição de 2 horas e 10 milhas. Oeste, mantendo meu pé. Então, Charlie 303-10. Águia Delta. Transitor 3676. Então, 3676. Completo o procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 2354. Confeja, 2345. Retorno 01. Espera, chame 218, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. 5295, obrigado, boa. Azul 4206, livrou? Azul 4206, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. De Alfa, posição vai manter antes da Juliette, 4206. 1869, reporte visual com Airbus da Avianca taxiando no través do 05. A 2000 pés. E se mantém a 2000 pés, Netuno 21 voando a posição Duna. Se para 2000, voando Duna. Livre pouso, distão 0, está 3,67. Prossiga. Possibilidade de voar na posição ótima? Aguarde, iremos coordenar junto ao centro. Qual é o Charlie Zulu voltando? Prossiga. É, se informar se tem o aeronave que está na frente, Charlie Zulu, aí no radar? Patango, Juliette, Charlie Zulu, entendo. Tenho sim a informação do seu tráfego, agora na radial 270 a 20 milhas. Gente, é, podia informar outra aeronave à nossa frente, hoje nós já ultrapassamos a aeronave que vai trabalhar essa também? A aeronave que ultrapassou, que superou o esperado tráfego, está o nome 1500 pés, Charlie 421, está retornando para Salvador, não está prosseguindo para Valença. Não, eu vou ter que chamar ele aqui, não consegui botar. 7. 3217, pode chamar o tempo? 3217, chama agora o centro Recife. Na frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 251, 3345, 3217. O Netuno 21, confirme a radial distância do VR Salvador. Netuno 21, radial 246, 22 milhas. Sente, voando rotatória? Voando Duna? 21, voando Duna, está interceptando o localizador. voz para o 03, base 4206. Linha 76, solo 49, livre à direita, solo 12 no decimal 9. 29, tá 3976. Prossiga, tá 3190. Atingindo 070. Sente, vê se mantém a 060. 060, plano de voo. Decola da pista no zero, perfil de saída da Eulê da Motiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5061, no controle Salvador 120, decimal 80. 9995, atribuído Campinas, 2340, decola da 10, curva direita, saída da Eulê, transição Motiva, 3701, 0, que é a sua vida. 5061, transponder 120, controle Salvador, Alu 6919, cotejamento correto, informação em curso novembro. Ajuste no 020, chame pronto, portão 01. Paulo Salvador, TAM 3676, livrou na sua escuta. TAM 3676, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, TAM 3676. O 1169, chama agora o centro de pista, na frequência 251, lanterna 133, decimal 95. 145, decolada 51, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controlador, boa tarde, TAM 3, 145. TAM 3, 145, contato radar na decolagem, submontando 360, via saída da 360, via da 3145. Papá, o meu Foxtrot Mike Vick. Oi. Rotatória. Rotatória. São 3190 desse, mantenha 3 mil pés, ajuste o cimento 1020. 3 mil pés, 1020. 63, 14, decolada 153, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle, boa tarde, o Xanem 63, 14, irmão. Xanem 63, 14, contato radar na decolagem, submantendo o nível de voo 340, via saída mão. 340, via mão. Salvador, Netuno 2-1, passou do 1, estabilizado no localizador. Netuno 2-1, CS, completado o procedimento, informe passando marcador externo. Mandar o marcador externo. São 3190, desce, mantenha 2 mil pés, chute metrô no 020 e faça o final do procedimento LF previsto no 0. Gente, desce 2 mil pés, 1020, 3190. Renan 62110, e a chegada Mari para 2 mil pés e forma estabilizado. E a Mari para 2 mil, vai reportar estabilizado, beleza? Afirmativo, ajusta o último metrô no 020. Netuno 2-1, uma milha do marcador externo, confirma. Netuno 2-1, passando sobre o marcador externo, agora. É, chame Torre Salvador, na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95. Salvador, Netuno 2-1, estabilizado na final. Netuno 2-1, livre pouso na 1-0, vento 180 graus com 9 nós, altímetro 1-0-2-0. Mike Veta. Estou aí, o Fox Mike Veta. Está interceptando a rotatória, está interceptando a sinal 97. Fox Mike Veta, reparte vertical da RMA. Mike Veta. Rebate da casa. Gente, o Fox McVitor, 360 pela esquerda, repartir ingressando final no 7. Mike Veta. Salvador 2231 para puxo, baixo estacionamento, está na posição no 2. Autorizado 2231. Autorizado acionamento, entrando para o táxi, remoto no 2. Reportaremos para o táxi 2231. O protocolo 360 está enquadrado na final da 1-7. O Fox Mike Veta. Pode seguir para o 1-7 sem reduzir? Pode ser. Gente, continue e aguarde autorização para pouso. Mike Veta. É. 3190 estabilizado? Afirmo, 3190. 3190 completando o procedimento, chama agora a turma na frequência 118.95. 2295, 3190. 63314. 63314. Agora o centro de Recife na frequência 12685, alterno 12545. 12645. Ah, 3145. Me escuta. Tomógrafo Centro Recife, na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 195. Confio a primária? 1251. 251, obrigado. Salvador 3, 190. 190, livre pouso na 10, vento 170 graus, ponto 9, altímetro 1020. 1020, atualizado pouso na 03, 190. Fox Mike Vito, a sala 01, informa o pátio. Vitor. Então, ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 020. Isso no ponto de espera, 295, 2230. Portão 1, coordena com a equipe de sala, chame o táxi. 0 pronto. 3190, solo 03, chame na 2019. Xanema 355, autorizado a pushback acionamento, reporte táxi. Basta. 3190. Queria passar autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 170 graus, 59. A linha e decola 2, obrigado. Tá 3190, autorizando táxi de Alfa, Juliette, portão 5, pátio 1. Alfa, Juliette, portão 5, 3190. Controle Xanel 6290, interceptando o LAC visual. Tem a espaça do 1, completa o sinal do procedimento, chama agora a torre na sequência 118, decimal 9. 289, sim. Salvador, Xanel 6290. Xanel 6290, boa, reporte passando externo, vento 170 graus, sincronize. Passar de 2231 no contato radar na decolagem, subir mantendo nível de voo 160, via saída MOM. Via MOM acendendo para 160, passar de 2231. Passar de 1208, controle. Salvador, muito boa tarde, 3894, acende a indicação via chegada a Mari, décima 050. Ajuste o timetrão no 020. Aqui via chegada a Mari, 050, senhor. Antes de passarmos o IMS-WIT. Após a posição ITAP, é autorizado o Val Serra Victor 366 para sinal do procedimento ILS-WIT. Para o táxi 2619, 19, com 103 a bordo, 440 de autonomia, alternando Ribeirão. 2619, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. O ponto de espera chame torre 118.95, ajuste no 020. Táxi direito ao ponto de espera da pista 10, torre 295, até mais, 2609. Salvador, boa tarde, com 1166, desce 170, formação 90. É, 63, nosso PLB é 168. Jada Mari, desce, mantém o 060, ajuste o altímetro no 021. Desce ao 060, identificou com 1190. 2190, solo 08, 1290, decimal 9, solo. 1219, sim. Ajuste no 021. Oi, chego, 0. Confirmando só ajuste, agora, 1021. 1-0-2-1. Autorizado, táxi, Castel, ponto de espera, chamada torre 29. Salvador, Xanel, 6210, de boa. Xanel, 6210, autorizando táxi via Alfa. Juliette, portão 4, Fátima 1. Alfa e Juliette, portão 4. Salvador, 2699, no ponto de espera, 2699, autorizado a linha e decolar, pista 0, vento 170 graus, 8 nós. A linha aí decola 0069, 1. 2591, pronto cópia. Pronto cópia, 2591. 2591, autorizada Vitória, RV Golf 677, nível 1060. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída coral, aciona 5076, controle no 20268. Autorizada Vitória, RV Golf 677, 1060, decola da 10, curva direita, saída coral. 5076, nosso transponder, e o controle no 20268. 2591, cotejamento correto, reporte para o pushback sanamento. Botarado. Azul 6919, contato radar na decolagem, sub e mantendo nível de voo 340 via saída da EL. Via central 340, saída da EL, azul 699. Só um minuto, que o tráfego que veio pela frente segue no mesmo destino, mesmo na saída, mais 30 segundos para essa decolagem. Decolagem 6350, 180 graus, 099. São 3894, esse mantém a 12 no FED, centímetro 1021, informe o final do procedimento LS UIS. Depositato voando no Serra 2366. Confere, depositato 366, dentro de 2021 vai importar estabilizado, são 3894. tiver em estacionamento, reporte táxi. Táxi, se tiver que reportar o táxi, eu aposto. 1166, desça via para 2000 pés, foi 3000 pés. Ajuste o altímetro no 021. Desce via para 3000 pés, com 21, com 1166. Chalé 1, Oxené 6143, desça e mantenha com o pés. Ajuste o altímetro no 021, no voo e posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. Vai estar com 0, 2, 1, 4, 3, 4 mil pés, com 355, contato radar na decolagem, submantendo o nível 360 via saída da EL. 360 via da EL, 6355. Confirme para o controle. 6355. Só checando uma informação que a gente tem no nosso database aqui, uma restrição de uma centena. Só vale para 29, para 28, né? Afirmo, exato. Ah, beleza, obrigado. Juliette, Charles, Zulu, confirme. Juliette, Papa Tango, Juliette, Charles, Zulu, suba e mantenha 1.510, regras de voo visual, ajuste de altímetro no 021, autorizado corredor Vera Cruz após Interlagos, se informa passando através de Paris. Até Paris, está autorizado. Juliette Charles Zulu. Zulu. A bordo, 4h40, alterna galeão. Casa 2591, autorizado táxi via parte 1. Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 021. O 2591 somente confirmando o POB 52, ok? 752, 2591. Solo, boa noite, 69, está na posição número 6, dois autorização a Brasília. 869, informação November, prepare a saída Arbor, eleva vazão. Gente da November, aguarda Arbor, eleva na escuta, boa noite, 69. Controle, Antônio, 9356. A 9356, acione identificação, décima 650, voa posição bom. Ajuste o metrô na 021. Quando bom, você descendo a 050. Está te pedindo para manter high speed, mas devido ao problema de passageiro e turbulência, não foi possível. Sinto muito. Yes. Salvadora, Chanel 62. 3894, completo sinal, chame torre, 118.95. 3895, 1166, reduza para 1709. Está reduzindo, 1166. Tá 3894, vento no 60 graus 89, avistado, pouso autorizado, pista no zero. Lembre voo, 304. 51, alterno 1, 3395. Puro 251, alterno 1, 3395, azul 69. 69, autorizado Brasília, VIP Zulu 17, aponte conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, eleva, aciona 5113, controle 120, destino 8. Brasília 360, Brasilu 17, Arbor eleva, decola da 10 com curva à direita, 5113 e 1208, gol, 89. 89, protegimento correto no portão 62, reporte para desvega acionamento. Sente, 1809. Salvador, boa noite, TAN 3677. TAN 3677, boa noite, número 3, prepare a saída Arbor, Elefa, informação Oscar. Arbor, Elefa, sente da Oscar, o TAN 3677. Oxana 6201, no pronto, Robert. Robert, Robert. Robert. 201, autorizado Galeão, VP 9857, aponte Morro Sul. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após voo a Irumi, aciona 5110, controle no 20-28. Positivo, autorizado Galeão, 360, upper November 857, Morro Sul, decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Irumi, 5110, controle 1208. No 66, inicia a redução para aproximação. Chama agora a torre na frequência 118.95. Reduzindo a torre 295, 1196. Brasil 4206, autorizado Recife, VIP Luna 7, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5121, controle 12028. Perdão, zero pro. Decolada 10, curva da esquerda, Puca, Jamo, Caju. Acionado 5121, 120, decimal 80, vai ser o controle. Para o azul, 4206. 4206. Fechamento correto, reporte para o pistão de acionamento. Passará. Zero, two, one, alpha. Cock identification, bomb arrival, descendo até o flight level 050. 27, a 27, 1021. Bomb arrival, descending level 50, altimeter center, 1021, airport 0201. That's it. 0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5115, controle 12029. TAN 3677, autorizado Brasília, nível de voo 340, conforme apresentou, atesulou 17. Decola da 10 com curva à direita no perfil da saída Arbor Elefa. Transponder é 51, 15 e o controle Salvador 1208, está na posição 7, TAN 3677. TAN 3677, protegimento correto, reporte para o pushback acionamento. Chama na corda para o 3677. Falou, Salvador, TAN 3674, pronto. 1, alterna 13395. Fogou no 869. Está na posição número 612 para puxar acionamento. Fogou no 869, autorizado pushback acionamento, reporte para o táxi. Autorizado pushback acionamento, gol no 869. Fogou no 869, desconsidera a autorização, aguarda para o início do push. Mantém a posição, fogou no 869. Fogo no 645, acionando a identificação, via chegada a ponto, desce 060, ajuste o altímetro 1021. Identificou, desce 060, 1021, agora no 645. Via Charles Lu, chama agora a Torre Salvador na frequência 118.95. 118.95. Leão 143, desse mantenha 2.000 pés, ajuste 8 metros 9021. 2.000, 0021, 143. Salvador, esse é o Papa Tango, Juliette Charlie Zulu. Juliette Charlie Zulu, continue final no 7, reporte na curta. Reportaremos na curta. Lula no IMS, sala 25. Semana 2-1, decimal 9, Oliveira. Boa. 2-1-9, boa. Azul 2591, autorizado. Decolar, vento no 70 graus, 8 nós. Decolar, 2-1-9. Bom, 9-6. Segue táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 9-6. Bom, 8-6, após a passagem de vergonha, a retaguarda, coordena com a equipe de solo, chame táxi. Boa noite, 69, após a passagem do Airbus, está livre o push. Estou autorizado no 7, vento no 70 graus, 8 nós. Ciente, baixado e travado. Azul 2591, recuou aos 27, chama no 20, decimal 8, uma boa. 1208, uma boa. Controle Salvador, azul 2591, no coral. Azul 2591 no contato radar no decolagem, submantido de voo 160 via saída coral. Coral 160, azul 2591. Menor para o táxi. A bordo 179 com 4 horas de autonomia, alternativa prima. Por 869, autorizado táxi via Fátio 1, indo até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1, 18.95, ajuste no 021. E o táxi via Fátio 1, indo, eu vou no 89. Aproximado da Juliette, 1-1-6. 1-1-6, dê passagem ao banho da companhia à esquerda, após Juliette, portão 9, Fátio 1. Gente, vai dar passagem para o aeronave da companhia, Juliette, portão 9, 1-9-6. Se mantém 2.000 pés, vamos precisar de um procedimento de LS X-ray, pista no zero. 2.000 pés, porta no X-ray, tratamento Portugal 021 Alpha, descendente 4000 feet, entrada 1021. Clear 4000 feet. Altimeter 1021, Portugal 0219. Romeu 143, estabilizado. Confirme. Rocha Romeu 143, está estabilizado, LSX-ray. Sente, 2 mil marcadores estéreo, com o pé de final, chame 2, 1-1-8-9-5. Salvador, muito boa noite, Oxanamea 143. Oxanamea 143, avistado, todo autorizado para pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 8-9. Bom dia, 1-0, Oxanamea 143. controle. Onda 04, contato radar passando a posição coral, cuia posição Itapo para interceptar a chegada à mare, desse mantém o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 020, tem certa informação atinge? Bono 645, desse mantém o 050. 050, Bono 645. Logo Salvador, o plano 3677, solicita acionamento na posição em posterior pushback. 3677, autorizado acionamento na posição, reporta para o push. Autorizado acionamento na posição, chamada para o push, tá? 3677. ...645, reduza para 220 nós. 229, agora 645. Boa noite, 69, tá avisando o colega na curva. Pesadelinha, Matheus, questão 0, 1869. Pesadelinha, Matheus, boa noite, 69. Portugal, 0, 2, 9, 2, 3, 0, 9. Roger, maintain 2, 3, 0. Maintain 2, 3, 0. Portugal 021, cleared, final approach, descended to 2,000 feet, 21020, I'm established on localized. Clear for ILS X-ray runway 10, descending 2,000 feet and confirm the altimeter 1020. That's it, 1020. 1020. Xeremia 143, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, Xeremia 143. Você mede LSX-Ray pistão 0, chama agora a torre na frequência 118.95. 18.95, muito obrigado, boa noite. Tá. Torre, boa noite, 9356. 356, vento 170 graus, com 8 nós, agora de pista livre. Guarda, pista livre. Uno 645, desse mantenha 3 mil pés, ajuste o metrô no 020. 3 mil com 1020, vou no 640. Uno, com 1.143. Afirmo, portão 1, parte 1. Afirmativo, portão 1, parte 1, não tem nada no parte 3. Três, cinco, meia, pouso autorizado, pista, 1-0. Livre pouso na 10 na 356. 69 de close 35, chama 208, bom voo. 208, boa noite. Azul, boa noite, 69, boa noite. Azul 2591, suba e mantenha o nível de voo 180, reautorizado no sinal 180. 180, azul 2591. Controle, boa noite, 69. Fato radar na decolagem, sube e mantém o nível de voo 360, via sair da árvore. Árvore eleva 360, boa noite, 69. Informação, acho que eu confere. Aracaju, mantém escuta, guardou. Você vai confirmar a saída, por gentileza? Saída com onde? Obrigado. Salvador, o azul 4206 está no Finger 03 para buscar estacionamento. Azul 4206, após o parqueamento do Airbus no portão 1, coordena com a equipe de solo, chama o táxi. Chama, né? Rui Elefa, gol no 869. Elefa, no 869. Gol no 645, o tráfego precede agora a 1 milha para a posição Duna, 170. Nós de grau de speed, reduza para 1709, voo 645, desmantém 2000 pés, informe estabilizado. 645, reduzindo 170, vai reportar estabilizado. Umba 04, desmantém 2000 pés, a gente vai seguir. Umba 04, desmantém 3000 pés, ajuste o altímetro no 020. I put out 021 Alpha, 3 miles to Alpha Master, complete the procedure. Call out tower 118.95. 118.95, I put out 021 Alpha. Good night. Boa. Paciente, o azul 2712 vai retornar. ILS runway 10. 256, solo 37. Chame 1-2-1-9. Descendo 3. Connect Portugal 021 Alpha. Clear to land runway 10.170°08. Clean land runway 10, Air Portugal 021 Alpha. Solo Salvador, Oceano 9356, livrou 650. Diga na alfa, chame 1219, solo, boa. Solo Samuel, Salvador, Salvador 9356, livrou 950. 356, autorizado táxi via Alfa, mantém a Estrela Juliette. Alfa, Estrela Juliette, 9356, mantém a Juliette. Informa o tráfego finalizando o pushback 17. Paulo, 3677 para o táxi com POV de 1951, autonomia de 3 horas e 47, Santana Ribeirão Preto. TAN 3677, autorizado táxi via parte 1. após, segue o Embraer da Azul, atravessa o portão 3, via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 020. Sempre autorizado o táxi via parte 1, segue a aeronave da Azul, via Índia, através do 3, ponto de espera 2542, na 3677. Solo, o Azul 4206 para início de táxi com 714 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Maceió. Azul 4206, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, Cheme Torre 118, décimo 95, ajuste no 020. Gente, ajustado no 020, via Índia, ponto de espera 2285, Azul 4206. Torre Salvador, boa noite, vou no 645. 645, continue a aproximação, guarde pista livre. Vento 170 graus com 8 mais. Ok, gente, agora pista livre, 0-2-1-Alpha on the ground at 41. Contact 2-1-2 on the small 9 on the ground, so long. Ground 41, ground 1-1 approach now, 0-2-1-Alpha. Obrigado, boa noite. Ground 1-1, approach call 0-2-1-Alpha with you. Call 9356, ingresso Juliette, portão 741. Juliette, 741. Portugal 021 Alpha, approve a taxi via Alpha, Juliet Gate 10. Approve taxi via Alpha, Juliet, send 10 Portugal 021 Alpha. Uno 869, chama agora Centro Recife na frequência 12. 8, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 12 Salvador, Azul 4206, a ponto de espera da 10, pronto. Azul 4206, Azul 4206, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Ali mantendo no 0, 4206. Oi, Salvador, boa noite, 3677, ponto de espera da 10. Hoje na 3677, mantém. Mantém. Quatro, cinco, solo, quatro, quatro, chama no Brasil, no decimal nove, solo, boa. Brasil, nove, boa. Então, 3897, boa noite, informação ótica, autorizado Guarulhos, estiver Fisulo no 0, após Taubaté, nível 320, estiver com a Lada 1 no 0, primeiro...